Momentos bons são iguais a Lamborghini. Rápido, e tem quem vive sem saber que existe. Copo pro ar, esse é o melhor brinde. Comemorar sem se importar com amanhã. Ter as melhores pessoas em volta, algumas notas no bolso, saúde pra todos, pé no chão, mente e corpo em equilíbrio, vivendo um sonho, se perder não é tão difícil. Sacrifícios momentâneos, retorno eterno, glória que não cabe, interno Armani. Celebrar meus planos porque eles funcionam bem melhor que a ilusão de ter um patrão bom. Conforme for eu vou me impondo, enquanto eu me componho, observe, analiso o jogo. É como se eu visse o futuro agora e tudo agora é apenas fruto do que eu tô fazendo há horas. Resume-se em horas de surto que resulta em obra-prima. Mantenho escuso o lado escuro da minha própria vida. Implodo se necessário. Explodo se necessário. Nada demais, é um caos básico, ao estar de sempre. Despreocupado, eu vou largado em meia multidão. Não sou destaque como vários que também não são. Alguns se sentem, mas é só porque não tem noção. Sigo buscando o equilíbrio, admirando cada instante em contemplação. No horizonte o sol se esconde, o limite brilho, querendo paz e algo que traga mais cores, traga mais vida, traga mais luzes, traga mais outra, traga mais copos, traga mais sonhos, traga mais sorte, traga mais copos. Bem mais que mágoa pra compartilhar, muita coisa pra suportar. Pra cada vez que for comemorar, degustar com o paladar de quem mereceu. As luzes brilham intensamente, meu sonho no céu entre estrelas compete o brilho. No chão me perco facilmente, nesse mar de gente, nesse mar de gente emito brilho. Paciente sigo atrás do meu e o que não for separa. Pra disputar o que é pra mim, se prepara. Entre sorrisos de amigos fortaleço o chakra, pra repelir aquele que não aguenta seu karma. Carrego o meu, agradeço a ajuda, mas se eu não evoluir sozinho, de que adianta? Alvorecer na hora mais escura, serenidade pra ter paz e nada mais conta. E olhar ao meu redor, observar o nascer do sol, sem culpar a vida por ter sido injusta. Custou lágrima e suor, mas agora é só agradecer o fato de que tudo nessa porra muda. Nada demais, eu causo básico ao estar de sempre. Despreocupado, eu vou largar em meia multidão. Não sou destaque como vários que também não são. Alguns se sentem, mas é só porque não tem noção. Sigo buscando o equilíbrio, admirando cada instante em contemplação. No horizonte o sol se esconde.